quem já chegou aqui. Um print pra mim e eu tô sem reação. Celular quase caiu da mão quando eu vi você em uma nova relação. Tá recente demais, e em tão pouco tempo eu já não sou mais importante como eu era antes. Você não precisa saber, mas o baque foi grande. Ainda tem foto sua aqui no meu visor. Na minha agenda o seu nome ainda é amor. E assim eu vou vivendo, me enganando e te querendo, e nem quero te esquecer. Já chegou aqui um print pra mim e eu tô sem reação. Celular quase caiu da mão quando eu vi você em uma nova relação. Tá recente demais, e em tão pouco tempo eu já não sou mais importante como eu era antes. Você não precisa saber, mas o baque foi grande. Ainda tem foto sua aqui no meu visor. Na minha agenda o seu nome ainda é amor. E assim eu vou vivendo, me enganando e te querendo, e nem quero te esquecer. Uma reprise de você.